Sábado 20 de abril, pela primeira vez em São Caetano de Odivelas, o Búfalo do Marajó. A Revolução! A festa mais aguardada da cidade. O Negão vai sacudir o Complexo do Marítimo. Os primeiros 500 ingressos antecipados, no valor de R$10. Mulheres não pagam até as 23h30. Fábio F10, Rafael Cassiano, Rione e Punk estremecendo tudo. É sábado 20 de abril no Complexo do Marítimo, em São Caetano de Odivelas. A Revolução! Bora começar! Valeu, Rally do Samba, valeu, Rally do Samba, meu brother! Estamos na área! É o Búfalo do Caribe detonando, sacudindo! Fábio F10, provocando as mais variadas sensações no seu corpo. Bora começar então! Agora! Joga a mãozinha pra cima! Ei! Uou! Ei! Vai, vai, vai, DJ Fábio! 3, 2, 1. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock. Agora! DJ do baile vai te passar. Como é que é? DJ do baile vai te passar. Alô, Larissa, é luta matar. Vem-se embora. Bora, Michel. Alô, Melri. Calma, Fabinho. Pega a chave e mete ficha. Pega a chave e mete ficha. Pega a chave e mete ficha. E Júnior, tô curtindo, tá todo mundo. E japonês, valeu! Pega a chave e mete ficha. Bora, DJ Fábio! Mete ficha. O rei do gado e a Danizinha aqui com a gente! Pega a chave, o seu gostado. Ela quer o seu gostado. O que tu quer, Dani, hoje? Ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado. Calma, japa, calma. Ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado. Ela tá no búfalo vestida de supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Eu sento e me acabo. Eu não e cadê a pá, hein? DJ Lohan que tá tocando. Eu não gosto, cadê a baila? Vem hoje. Eba, me diz aí. Encontro um back de um metro, onde é que eu encontro? Ela dá valor. Onde é que eu encontro? Bora bá, vem comigo. Encontro um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que... E aí, Anderson? Um back de um metro, onde é... Mais pólvora. Meu parceiro Fag está aqui com a gente. Um abraço. Alô, Kaique Monteiro. Hoje. Bora, bora. É cocada boa, não é? É cocada. Aí eu já não sei. É cocada boa, não é? É cocada boa. Bora detonando assim. Bruno Lima, gravações. Como é que é? Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas. É um animal no Caribe! Bora, Cris, bora, Cris! Elas me adoram, as novinhas que. Vem fazer o chifrinho do Búfalo do Marajó! Hoje eu vou sentar com força, você sentar com força, hoje eu vou sentar com força, machucando. Um abraço, minha amiga Dani, está aqui com a gente, valeu, Dani! Alô, Charlie! Obrigado, galera do Carroça Fest também com a gente, pode crer! Está por ali, valeu! Bora, Buda! Você é meu. É? Fala agora, vai! É meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super hot. A gente sempre vai te matar. Super hot, vai ler. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor. Deixa eu mandar um grande abraço com todo carinho. muscular. Fabinho Florestal está aqui presente. Obrigado pela sua vida, viu? A gente só agradece o carinho. Gil do Curtindo veio também. Valeu! Agora! Diz aí, Sazaki. O nome é de peso. O sobrenome é de moral. É DJ Fábio F10 na parada. O Charles da Valor. Pra vocês, menina MDB, com a gente. Mudou quando soube que havia. E não! Mas eu. Cláudio da Motorizada, DJ Robson, valeu! E Robson! Anda muito estranho e não quer conversa. Tu sabe. Uma foto antiga no meu Facebook. Mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Te disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. O neguinho da van, Bruno da van, todo mundo. Todo mundo tem um passado. Todo mundo tem um passado. Bem alto, vai. Meu amigo Michel, um abraço pra você. Michel, não vai chorar, viu? Milazinha, tá ali. Mila! Depois a gente conversa, só nós dois, viu? Vai pegar o que é teu depois. Não ver o quanto eu gosto de ti. Eita, mansa contigo é no gosto. Vai, né? Pelo amor de Deus, não deixa mais cortarem a minha energia, viu, né? Meu parceiro de Emerson também, valeu! Guardia da Tubarão! Alô, Vaquinha! Classificou nesse domingo, põe a mãozinha pra cima. Quem é do Leão, põe a mãozinha pro alto aí que eu quero ver. Tá complicado pro Paysandu nessa segunda-feira, né? Mas a torcida do Bicola que acredita, põe a mãozinha pra cima. A torcida do Paysandu joga a mãozinha pro alto. Quem é do Palmeiras aí dá um grito. Quem é do São Paulo que se classificou, põe pra cima. Tem alguém do Vasco da Gama aí? Alguém do Corinthians? Alguém do Flamengo? Bora pra cima! Aquele velho uísque falsificado em 30. Aquele! Santorini! Conhece! É aquele de 30, Fabinho! Conhece! Quero ouvir o gritinho, vai! Conhece! Grita, Dani! Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parece. Meu dedo dos mal falados, um abraço também. Uma coisa e segura bem. E aí? Falou pra mim que tava na. Vem fazer o chifrinho. Ele é o Zibucati. Falei pra ele, mano, isso não é vida. Meu parceiro da. Obrigado, meu parceiro Sanderson. E eu sou a primeira dama, toda a galera que veio lá de Guaraci. Um abraço pra vocês também. Alô, Leozinho, e a primeira dama tá aqui com a gente. Onde vai dar esse caminho? Chorando muito, velho. O Fernando da Cegonha, sempre! Como é que é? E aí? DJ moleque, foi você pode ser bandido. O que é, manhã? Tá ficando 5-7, 5-7. Eu vou guardar sempre comigo, nosso tempo de amigo. E a brincadeira de moleque. É DJ moleque, foi você pode ser bandido. Foi tá ficando 5-7, 5-7. Eu vou guardar sempre comigo, nosso tempo de amigo. E a brincadeira de moleque. Então vamos detonando DJ Fábio. 1, 2, 3, vai agora. aqui com a gente também. E Dani, a Noguchi canta pro Fábio assim, ó. Você fica tanto tempo imaginando. O quê? Imaginando nós dois. E não cumpre sua promessa. Aqui é promessa cumprida, sempre. Eu tô aqui no Búfalo só pra te ver. O Diego Paulista, Wesley Barbosa, Júlio Edivan. Galera, da bodega, valeu. O que, que você é? Eu vou ser tua princesa. Hoje à noite eu quero ser a tua princesa. Toca pra mim, DJ Fábio. É, DJ. DJ Fábio. Você é minha filha! Eu vou ser tua... DJ Fábio. Hoje à noite eu quero ser a tua princesa. Toca pra mim, DJ Fábio. Eu quero ser só tua, DJ Fábio. Eu tô dizendo. Olha como ela gosta! Esse teu olhar que me leva ao espaço. Não quero devagar, eu quero acelerado. Quero em louco. Depois que acabar aqui, Larice. Fazendo amor com você. É o DJ que manda no meu coração. DJ Fábio, por você ter com a razão. Eu quero enlouquecer. Alô, Fike da Nike! O Kaique tá todo mundo! Bora, Mila, vem embora! Meu compadre Águia, DJ Tubarão, isso aqui presente agora é lá do Rubi! Tá chegando o novo Rubi! Vai pra cima, vai, vai! Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade, um desespero não dá mais. Olha, gente, se você também encontrou um óculos de grau, só trazer aqui pra gente no Búfalo, tá bom? Vermelho, por sinal. E não? Preciso te encontrar. Quem sabe solta a voz agora! Bem alto, bem alto. E aí? O Baronesa Cosméticos também. Sincero, solta a voz do Caribe! Deixa a mãozinha pra cima quem tá feliz. Deixa a mãozinha pra cima quem nunca meteu um chifre. Quem é filho de Deus, põe a mãozinha pra cima. E deixa pra cima, deixa, deixa, dale! Alô, Vaquinha! Ele dá valor sempre! E aí, Bruno Lima, como é que é? Olá, Fábio. Rodrigo MDB, a primeira dama Jamile. Alô, Renan, aqui do ladinho. E o Anderson, tá de boa. Calma, Charles, olha o coração. O que me fez sofrer? E aí? O que me fez chorar? E agora? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal. A do meu setor. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. 28 do tal, eu vou ficar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. Daqui a pouquinho tem Rione Punk. O que me fez chorar. Agora vai. Nosso parceiro nativo também está aqui, valeu. Fez sofrer. E aí? DJ Fábio. É DJ Fábio F10 na parada. Agora, agora, agora é Búfalo, a revolução. DJ Zulu. Bora fazer assim agora. Alô, meu compadre Águia. Abastece que tá 0-0. Lida Colômbia, pra te conhecer. Comecei a dançar sem vergonha. Esse negócio de Colômbia, viu? Pra você se envolver. Você não esperava por isso. Te falei que isso aqui era o bicho. Quando e Dani? Isso aqui é o perigo. Tu já vai embora já, Dani? Tu ia bar, não? Eu não vou embora, eu não vou embora. Baile da Colômbia virou minha casa agora. E aí? Eu não vou embora, eu não vou embora. Baile... Fora nível do rei do gado! Agora. Tinha uma temporada que a Dani não curtia essas festas, né, Dani? E Japa, diz pra Dani assim, vem-te embora pro Búfalo que aqui é assim, ó. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. Já tá! Dani! Tá meio grau, tá meio grau. As pique tem doida quando vê os caras doidos. E aí? As pique tem doida. F10. As pique tem doida quando vê. Ela é de doida, Erivelto! Chiclete naturalmente vai ficar. Colômbia. Aonde? Colômbia. será que ia dar? Colômbia. Colômbia. Aí, Colômbia. Aí, aí, Colômbia. Aí, bota, Colômbia. Bota. Tu quer? Colômbia. Bota. Aí, Colômbia. Aí, aí, Colômbia. Aí, bota. Colômbia. Daqui a pouco. Bota. Colômbia. Daqui a pouco. Bora. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, lá no meu barraco é assim, ó. Gerente bunda vai no chão, vai no chão, no chão. Não tem onda. Machucando ela no chapadão, eu vou te machucando. Barraco balançando. Várias mamas do Nubê que eu vou levar essa pra Viera. Várias mamas do Nubê que eu vou levar essa pra. Alô, Thiago! Agora! O meu parceiro Carlos Daniel, o Nenê do Bum falou! Tá todo mundo aqui! O Tamatá gosta assim! Quando o Fábio toca pressão, né, Tamatá? Calma, Tamatá! O nome é de peso, o sobrenome é de moral. É DJ Fábio F10 na parada. Agora vai. Você vem coçando, que eu vou te sarrando. Você vem coçando, que eu vou te sarrando. Vou te sarrando. Eu vou. Hoje. Vem de quatro, bota a mão do baco, baco, tira a mão do rucu, baco. Vem de quatro, bota a mão do baco, baco, tira a mão do rucu, baco. Vem de quatro, bota a mão do baco, baco. Estremece aí. Bora de Belém. Thiago da Valor. Agora, agora. Alô, Kaique. Cadê o Faik, vai? Hoje no baile da Penha, o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. Te prepara pra turnê de um mês em cima de uma balsa. Mais um lance. É um mês. Com meu copão na mão. Hoje. Gaiola, fica de marola. E senta do jeitinho, do jeitinho que ele é fidel. Vai ficar chapado e vai voltar depois da. E agora? Toma, toma, toma. E toma, toma. Só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou parar na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Daquele jeito hoje! Novidade nova. DJ Tubarão tá aqui com a gente. Escaloso. Agora no Rubi, saudade. Eu tô só calado. Dani, não teve jeito. E ela quer namorar comigo. E ela? Bebê, eu não. Ficou assim, ó. Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo. Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo. Se engravidar, a culpa não é minha. Não é minha, foi você quem jogou na pepeca. Como é que é, rei do gado? Mostra aí a coreografia, vai. E aí, Léo? O Sanderson e a primeira cima, ele já tá com saudade do Fábio lá em Coraci. O DJ Robson! Bora se emocionar. O andarilho da carroça versus o gel do mel também. Um abraço pra vocês aqui do Fábio. Fala todo mundo aqui com a gente, aqui com a gente. Canal Brega Exclusivo. Calma aí, menino MDB. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Bora detonando o DJ Fábio. Vai, vai, vai. Vai mexendo a bunda no ritmo do papá. Alô, Fabinho Florestal. Vai, vai. Papá, vai, vai. DJ Fábio, esse não a padrinha. Pode? É assim! Ah, é assim, mulher. Ah, é o pique. Bora, Danizinha! Ainda é comadre Dânia? É? Vambora, minha comadre. Não, não era. Senta, senta, senta, senta gostosinho para mim. Senta, senta, senta, senta. O tubarão está aqui. Eu vou falar pra tua menina. Libero 24. Eu vou falar pra tua menina. Alguém dançando assim. Vai, vai, vai, vai. Vai arrebentando. Vem, vem, vem, vem, vem deslizando. Vai, vai, vai, vai, vai. Senta, senta, senta, senta gostosinho para mim. Senta, senta, senta, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tua mulher que essa é a Vera. Eu vou falar pra tua mulher. Estamos aqui detonando hoje no Caribe Show. É o nosso domingo de tradição, domingo sucesso, arrebentação. E a gente assim, na verdade, tá aqui com um cara que é profissional, realmente. A gente tira o chapéu. Me lembro que eu vi ele tocar no Bar do Boa. Ouvia não. Eu ouvia só os CDs dele ao vivo, que realmente, como é até hoje. E hoje ele faz parte de uma aparelhagem que já faz parte da empresa agora, né? É da empresa de casa. Estamos cuidando de tudo. DJ Tubarão! Opa. E aí, Tubarão? Tuba! Tuba! É a Avenida da Guarda, Tuba, né? É, obrigado, parceiro. Tu só me pega desse jeito, já quase que chapado, né? Tá bonito, o búfalo do Marajó, como sempre. A tradição do búfalo, o tema do búfalo, a raiz do búfalo, não pode parar. E o Fábio, como sempre, arrebentando, como sempre, agradando o público maravilhoso que vem curtir aqui no Caribe. Tubarão, olha quem tá do meu lado aqui, olha. O Tuba. DJ Edson agora. Edson, Edson Águia, lembra? Tem que tirar esse águia, viu, filho? Tem que ficar Edson Tuba. Bora, Fábio! Bora, Fábio, bora, Fábio, bora, Fábio, bora, Fábio, bora, já, já, já. Só sei dizer uma coisa, Tubarão! Oi! É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. E Dani, quando eu cheguei lá na cima de Castanhal, foi assim, ó. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Oi! Olá, Fábio! Hoje nós em conversa. O Chapa e o Delano dos Varejeiros estão com a gente aqui, curtindo o batidão e a pressão do búfalo. Aí depois não teve jeito. Quando senti o 10, papai. F10. E é lá com esse popozão, e o popozão no chão. Aí, ó, popô. O popozão no chão, e o popozão no chão. Quem é do Clube do Remo, dá um grito! Quem é do Paixão, faz barulho! Everybody's going to the Oi, Fábio! DJ Fábio! O Fabinho chegou comigo e disse assim: Fábio, toca do jeito que tu sabe, então lá vai, Fabinho! I've been fucking hoes and popping, I've been fucking hoes and popping, pillies, man, I feel just like a rockstar. Bora fritar essa porra, babora, babora! Bora fritar, babora fritar, babora! Olha aí, Nogu, chamada fritando no búfalo hoje! Que os alemão vamos se divertir. Porque no Dendê eu vou dizer que. E nem Alisson já já vai dar um toque também hoje, né, Alisson? Nem pra DRE, pra subir aqui no morro até a pop treme. Não tem mole pro exército civil. Bora, minha MDB, vai! Eu dou maior conceito para os amigos meus. Mas morro do Dendê também é terra de Deus. Ei, Deus! DJ! Agora! Andar tranquilamente na favela. Pinhão, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Alô, Charme dos Fanáticos, tá aqui com a gente. Sequência que tu fizesse aí, eu só me lembrei, sabe da onde? Do Lollapalooza, cara. Tu tá atual que pra rocha? Caramba. Eu vi a estrutura do Lollapalooza, tava uma loucura. E pra fazer uma estrutura daquela, só o Búfalo do Marajó. É doido? E a turnê? Bora. E a turnê, Fábio? Como é que é? Nem me fala nessa turnê. Dumbe, sumbe, lumba, samba. Dumbe, sumbe, lumba, samba. Joga a mãozinha pra cima. Quem é do clube do Remo? Joga a mãozinha pra cima. Torcida do Leão, bate na palma da mão. Torcida do Leão, e bate na palma da mão. E bate na palma da mão. Remo! A torcida do Remo tá devagar, parece o time. Quem é do Remo, dá um grito aí. Quer ouvir uma coisa? A torcida do Paysandu dá uma vaia no Remo. Torcida do Papão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Uma lista branca, outra lista azul. Bruno Lima, gravações. Não preciso dizer mais nada. Te lembra dessa aí do Gado? Isso aqui é do tempo que eu era bichador. Já tá aqui. Fabinho, tá na hora. Tá na hora. Tá na hora de misturar, Fabinho. Bora, Fabinho, bora. Meu compadre, segura. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. DJ Edson, vai. Tento te... O parceiro de Emerson Lobuyu. Me faz lembrar. E aí? Quer algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. E eu? Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite. Comadre Danizinha, alô Dani! Qual é o teu som? Fala, Dani! O Búfalo do Marajó! Sempre! Larissa, tá matado a todo mundo! Fui o culpado por você sofrer. Junto curtindo! Não vá, meu grande amor. Eu te peço. Bora, Fight da Nike! E aí, DJ Edson? DJ Edson do Tubarão Branco! Meu bem, eu fui o fogo. Vai, Edson! Te deixei só, eu não pensei. Beleza, Fabinho? Tô começando aqui, Academy Show. Tubarão amor, Branco. Você, sempre, sempre. Amigo Fabinho, F10 com a gente. Tudo começando. Tem muita coisa bacana, muita onda pra rolar aqui no Caribe Show. E realmente a galera vai chegando junto. Já superlotando aqui as dependências dos espaços físicos aqui do Caribe Show. Bora, Fabinho! Seu meu compadre, arrebenta! Vai relembrando, te seguro! Sem você o tempo é longo, é tão forte o sentimento que tenho. O Maurício se faz de doido, Rodrigo de Capanema por ali, valeu! Bora, Milagia, todo mundo! Você é dona dos meus sonhos, Agora ela levantou, tá até bebendo já. Sua boca dizendo assim: vem, vem, vem pra mim. Você parece criança. O Anderson da prefeitura também, valeu. Aprender o meu. Aquela sequência agora. A vida continua e vou vencer. Não esqueça um dia quando você menos esperar. Isso! Meu coração é um menino que chora por... Para a Japina. A Japina 1 e a 2 hoje. O japonês também é muito japa na minha vida. Falei, amor, que na vida tudo passa, passa. Sanderson Rossi, vem-se embora. Tu tá com quem hoje? Fala. Sobrenome é de moral, DJ Fábio. Bora, Léo, e a primeira dama, vai! Meu amor, MDB do Bengola, desde ontem! Você, bora, Charles, bora, meu, vai! Alô, Alci! Um abraço pra ti, Alci tá com a gente, valeu! O neguinho da van tá com a gente, valeu, neguinho! Já sabia? Já sabia, né? Aí! Já sabia que não me querias. Eu sabia que era só mentira. E aí? Tanto tempo que por ti perdi. Canta, Dani, vai! Bem alto! A espera de um telefonema. Imagina que estás em outro colo. A solidão. Fabinho Mirissal. Fabinho Florestal, tanto flash. Clebe. Onde ele estiver, né? Onde ele estiver. Ele tá lá em cima. Tá olhando por nós. E a gente só agradece. Sempre vai ser nossa irmã. Gerente muda. Você. Sem você do meu lado, sem... Daqui a pouco, Rio Nipan. Indo. Sem beijar teus lábios é um desastre. E aí, Laila? Vem, vem, vem, vem. Eu estou sendo sincero. Sempre, não tem jeito. Aí, DJ Fábio. Fala agora, vai. Estou apaixonado. A soma de três corações, todos são enganados. Outros pensam, olha, gente, se você achou a identidade da Joselene, existe. Traz aqui pra gente que tem gratificação, tá bom? Oh, oh, oh. Família Super Lanche, um abraço! Quando você volta insensata, eu vou, eu vou! E vou cair mais uma vez. Para Kaique Monteiro. Pena Augusto, hoje a Bá veio conhecer o Búfalo. E ela disse assim: boca. Eu venho agora todo domingo, não tem jeito. Vou cair em seus braços. E os lábios? Lábios divididos de amor. Ah, eu não quero dividir seus lábios. Me diz o que faz. E você só pra mim, meu amor. Fábio, detona. Termina agora. É muita emoção, garoto! O Búfalo do Marajó, a revolução. Relembra, curte, vai! Onde se escondeu o amor? Bora, família, bora, vai! Lucas e o Gordo! Te segura, Júnior! O Orelha, Jojo, Júnior, o Gordo GDK! Sempre estarei aqui. Toma, agora. Pois um grande amor não se Eu amo. Vou buscar mais uma, calma. Amo você, minha vida. Vou buscar mais uma. Vou buscar mais uma, Sanderson. Fábio F10, provocando as mais variadas sensações no seu corpo. No teu corpo que eu vou buscar. Eu jurar amor, para que você... Bora, minha equipe da Pratina! Eu anulei por você, só pra ter desistido. Você, você! Você pode até chorar, de joelhos implorar. Implora de joelho que não tem mais jeito. Na minha decisão, bota açaí e pimenta. Gostou? Alô, Fire! Os varejeiros aqui com a gente. Vamos, vai! Do Ishi também. Não dá pra conter. Eu quero fazer ninguém chorar hoje, não. Eu te amo calado. Baby. As meninas da Via Show. E Dani? Me olha, pelo amor de Deus, não vai chorar, viu, Dani? Meu e tu acha, Tamatá? Estremece em apenas um toque seu. Esse maldito, bicho. Esse maldito. Sou eu. Sou eu? As meninas já viajou? Bora! Mas posso até sonhar que vou te amar. Sei que é difícil, mas vou superar. Quero te ter. Dani! Preciso te ter. Manda uma corona aí pra mim. Mas tenho medo. Tá 0-0 aqui. De te dizer que eu amo você. Demorou, mas chegou. É o coração desse maldito desejo. O culpado sou eu. Sou eu. Isso é pelo gol do Gabigol no final. E vou te amar. Sei que é difícil, mas vou superar. Quero te ter. Preciso te. O rei do gado dá maior valor. Meu amor, não consigo esquecer de você. Quando lembro do seu jeito lindo, era você a mais bela. E aí, como é que é? Amor à primeira vista. Vou bagunçar os corações hoje. Que foi tudo tão intenso, quero tanto te amar. Bora, Larissa, vem de bora. Não vá sem dizer seu telefone. Tá aqui com o teu matã. Estou como criança perdida. Ô, criança. Daqui a pouco ele reúne, Bambi. Eu vejo uma boca insensata. Oh, primeira dama. Canta, Fabinho. Primeira equipe da Pratinha tá na direita hoje. Renatinha, irmã do Renato do Rei, tá aí? Cadê a Renatinha? Bora, Renatinha. Manda um abraço lá pro Renato por trás. Diz que quem mandou foi o Dash. Diz assim, Renato, o Dash mandou um abraço por trás. DJ Cowboy Fábio. Te liga! Bora, sargento! Como é que eu tente, eu não consigo te esquecer. Faz um tempo que passar, você marcou o meu viver. É tão bom te ter de volta pra me fazer feliz. Mega príncipe negro, és tudo que eu sempre quis. Agora não é mais sargento, não. Vai ser marinheiro, é um mês. Tô operando o olho no fim do mês, viu? Está de volta e vai te conquistar também. DJ Edson e Edielson, os consagrados do povão. De volta no som da galera, o som do meu coração. Anderson da Prefeitura, bora, Anderson! Vem, meu príncipe! Vem! Mega príncipe negro, o som que eu não vou parar. Mega príncipe negro, ele mandou pra ficar. Mega príncipe negro, contagia o povão. DJ Edson e Edielson são os reis da diversão. É na virada, punk. É na virada, Sasaki. Sorrindo, sonhando, vou esperando. Tropical, a supernave vai me encantando. Confiro as estrelas pro tempo passar. Mas o som tropical. Bora se emociona! Vai, garoto! Vou esperando. Tropical, a supernave vai me encantando. Confiro as estrelas pro tempo passar. Mas o som tropical. Gel do mel dos melosos também! Conhece? Não há guia de fogo. Quero ouvir agora, vai! Eu sou da equipe TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobrevoa. E não! TF. Bora, minha Nike, tá aqui com a gente, todo mundo! Daqui a pouquinho reúne a Milazinha dá maior valor. Olha o coração, Mila. Não te empolga. Tu sabe que comigo não tem frescura. Essa galera aí não... Tá padrinho. DJ Fábio, esse não apadrinha. Tô apadrinhando mais nem minha filha. No pancadão, dão, dão, dão, dão, dão. Calma, Charles! Aperta o play. Olá, Fábio. chora, vai. Não chora. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se esconder? A Mari dá valor! Aqui estou pensando em ti. No quarto. Pode pensar! Tanto frio, eu me apaixonei. Será que vou... Tu vai de balsa, punk? Se tu for, eu vou. É Charles, quem tocava e vigia na época? Quem tocava? No ataque, somando dizer tudo que... Agora fala qual era o DJ que eu mandava. O DJ Alisson Man. E eu? E o DJ Flávio. Esse som bate forte em mim. Junto com o som, vou na direção. E a equipe para o vermelho. Vou amar você. Banda, os brothers. Tá chegando o novo tubarão, tá chegando o novo tubarão. Tira de bunda, bora. Olha, gente, deixa eu dar um toque pra vocês. Que dia 11 de maio tem o Festão das Mães aí em Gurupá. Gurupá, me aguardem que eu tô chegando. Dia 11 de maio tem o Búfalo em Gurupá, vamos. Aqui estou pensando. Sua não. Calma, Rione. Calma, punk. E se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você que jogou na... Joga, vai. Dá pra minhas amigas que... Bora dançar assim. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Cadê o Fabinho Floresta? Toma, toma, toma, toma, toma. Japona, agora vai com o titular, imagina. Se com o time reserva, o Flamengo já ganhou o Vasco. Sim. Imagina com o titular, vai humilhar. Viada em putaria, ela quer namorar comigo. Tô doido pra apostar 500 nessa final. Se tiver alguém de coragem. Olha o que ela tá dizendo. Eu tô que perdeu. Eu quero vir. E se me engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você que... E aí, Tamata? Joga. Manda pra minhas amigas. E Dani, o que é que tu quer, desgraçada? E se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você. Vai, querido. Aí. Tá te dando empate, se tu quiser. Eu vou falar pra minhas amigas e o Gabriel. Eu quero ouvir o quê? E toma, toma, toma, toma, toma, toma. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Dançar forró. Cláudio. Vai, Cláudio, motorizada. Tava de boa e falei, amor, vamos passear. Ela correndo veio me abraçar. Falou, amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma, amor. Olha a piscina. E aí, levei. Isso aqui tá bom demais. E aí? E aí, levei. De... Mais pólvora! É, piscininha, amor, piscininha. Não pode. Amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha. Bora, Fag da Nike! E o Kaique? Amor, pra gente se beijar. Tá bem hoje. Ah, que momento. Eu nunca vou. Já já riu de punk. Bem assim, Sanderson. Não fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. O quê? Se me esquece e some, se eu te ver de longe, eu vira... Calma, Laila, calma. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você ou não, tô conseguindo dormir. Vamos fazer... Robson! Melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perder. E Robson, bora se emocionar, oh! Falando mal de você e eu... Chopitel. Sim, eu aposto. Será bater o dedo, eu volto. Já já, Rione Punk. Tô falando mal de você, yeah. E você nunca soube fazer, yeah. Se mil contra quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Meu amigo Rei do Gado hoje trouxe a Dani. O seu grande amor para Agostinho Búfalo. Bora, Rei do Gado, que hoje é tudo nosso. Vocês estão diante da maior sofisticação no mundo das aparelhagens. O Búfalo do Marajó. A maior e melhor estrutura de som do momento. Banda 007. Tô chateado porque eu não fui sexta-feira lá. Há mais de duas horas ensaiando uma recaída. Como é que é? Meu já tá na tela. É só apertar o verde que vem assim, ó. Me vê uma dose pra mudar minha vida. Fabinho quer uma dose. Tá melhor que você tem. Bora tomar uma dose, Fabinho. Pra ver se com inspiração e hoje para ela vem um empurrãozinho que falta. Larissa, o tema tá. Olha, quando eu te ligar que eu estiver no mar, nada, atende, viu? Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou. Bora, Buiú! O importante é que eu vi, você me chama de benzinho. Homem da prefeitura, vai. Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi. Como é que é? Sou novo pra viver. DJ Fábio. Uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Chorar. E assim vai. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejos eu senti, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática em português, geografia em inglês, em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor, não tive prov... E aí vai, que prova de amor, DJ Robson dá valor. Prova de amor. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. O que se faz? O que se faz é que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela. Olha, Buiú, te liga que tu sabe que eu não apadrinho ninguém, né, Buiú? Pois é. Ela tá livre como pra... Tu sabe que eu não apadrinho. Para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Liguei pra perguntar se foi divertido. Vamos lá, cowboy Fábio. Cala a boca, pois tem fazer o chifrinho. O búfalo do falou. Me falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei, em te confiei. Mas onde que eu errei? O Michel disse assim que tu é. Sucesso em todo o Brasil. Bora dançar, vai! Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz é que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E aí, Chiquinho? E já agora eu vou ligar pra ela. dar. Bora, rei do gado, tá de boa! E aí, Bá, vem-te embora, Bá, bora! Bora, Michel, olha o coração, Michel. Contigo, baby, alô. Oi, nego. Oi, nega. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me trair. E Dani, e aí? Cala a boca, pois eu estava aqui. Quando eu... A Dani viaja nessa hora. Falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei. Manda 007 São Jorge Beats. Eu só tenho disso. Agora Benzinho. Benzinho. Cadê você? Já tá mais de um mês no mar. Mana, que eu não vejo você. Yeah. Ela cantando pro Rione. Quando o telefone toca. Ei, do gado gosta. Edu... Pera aí que eu vou puxar o que tu quer. Pera aí. Não escuto a sua voz, meu coração quer se perder de amor. E aí, Rubilota? Benzinho. Ei. Escreva uma cartinha, por favor, ou ao menos telefone. Já já, Rione Punk, chega, assume o nosso búfalo. Está sozinha, sozinha eu estou, esperando por você, trancado no apartamento. Só pensando em... Bora, Maurício! Sonhando, beijando teu rosto, abraçando os corpos nus, sem censura e sem ninguém, te amo, te chamo, meu bem. O nome é de peso, o sobrenome é de moral, é DJ Fábio F10 na parada. Então bora tocar! Caribe Show, vai! Ela gosta dessa música quando eu vi ela lá em Iracema de Castanhal. Foi assim, ó. Foi assim, Dani. Fiquei apaixonado, fiquei alucinado quando a vi pela primeira vez. Tá com o maluquinho? É a mulher perfeita que eu tanto procurava e finalmente eu encontrei. O quê? Fui curtindo a carroça da saudade. O Charlie dos Fanáticos. O inimigo do Bengola. Alô, MDB. E Anderson. Cadê, Anderson? A MDB tá onde? Bora, bora, bora, bora, MDB! Tá aqui com a gente. E Anderson? Tá, ele tá desde ontem com a gente, viu, Rione, viu, Punk? Por sinal, ontem foram mais de 15 pacotes. Ao lado direito? É! Ao lado esquerdo. O Maurício tá aqui! Tava traindo, que eu sei. Tá padrinho. E agora? Fiquei apaixonado, fiquei alucinado. Super Lounge, já na frente do show que eles vão valor. É a mulher perfeita que eu tanto procurava. Léo, primeira dama, Sanderson e o seu grande amor. Calma que eu tô chegando em Guaraci. Sábado, sábado tá em Guaraci, o bichão. Prepara. Com os DJs Tom, Wellington, Franginha. Tá matar? E o DJ Tubarão. E agora? Vou misturar, tá matar? Me dando bola. Posso misturar, tá matar? Super de chamate, meu amor. De tempo e chegue junto. Posso misturar, Tamatá? Para dançar e ela assim. Vou misturando! Vou misturar, Tamatá! Vai, Fábio! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Bora se emocionar. O que te ofereci? O Fabinho lembra, olha o coração. Mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. Vai! Quem sabe canta? Bem alto! nada. Não vou mais. Minha comadre, essa tem moral. Ugue! Minha equipe da Pratinha tá ali só de boa. Se tu procurar, tu acha, viu, meu compadre Águia? Alguém que vai amar. Cadê a Laila? Cadê ela? Tá de boa. Aí você vai saber que perdeu o grão. Quando o Fábio já tá mordido, ele puxa essa sequência. Diz o Siqueira, eu não sei que pitou o dinheiro, vambora gastar de rocha, viu? O teu calor é fogo que acende fogueiras em mim. E aí, Fabinho? Olha o que o viado fez pro Fabinho. DJ Fábio. Ai, Fabinho. Seja amanhã, seja tarde, noite ou madrugada. Bora, Robson. Família Baronesa tá aqui. Sobre sempre carência. Adriane tá aqui hoje. Bora, fanáticos. Fez o desejo do amante no corpo do amado. Por ti, sobre sempre carência. Já já, Rione Bang. Que não sei como te falar. Palavras não vão poder te dizer o quanto é tão gostoso te amar. Viver sem teu amor. MDB do Bengó, eles vão só relembrando. Olha o coração. E aí, Léo? Vem-te embora, Léo. Carlos Daniel de Guaraci, aqui. Poder beijar no teu corpo todo, vendo prazer no teu olhar, sentir teu coração batendo forte. Olha o coração, Robson. A gente começa a se amar. E o quê? Viver sem teu amor não dá, não sei, não dá. Vai curtindo que tá gostoso. Chega numa festa e ouvi o som do rubi. Ele é o todo poderoso tocando pra mim, pra ti. Já já riu, Nipunk. O corpo na pressão. Desce com vontade de dançar. Vaquinha, lembra? A moçada no salão até parece que vai voar. Bora, Buda. Com o som do rubi. Com o som do rubi. E aí, Sanderson, nada hoje? Rubi, rubi, tocando pra mim e pra ti. Rubi, rubi, tocando pra mim e pra ti. Dani, Noguchi, Larice, tocando pra mim e pra ti. Olha o Fábio. DJ Fábio. Poderoso, é lindo, é belo, é todo gostoso. Que você jamais vai encontrar outro igual. Remexe gatinha, remexe gatão. Ao som do rubi no meio do salão. Anima gatão. Vai punk agora. Remexe. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com quinta e gritando rubi. Remexe pra cima. Ouve aquela que eu dou valor. Tirando com quem? Vou puxar aquela que eu dou valor. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Tirando com quem e gritando rubi. Vou puxar aquela que eu dou valor. Rebola pra baixo. Tirando com quem e gritando rubi. Lá vem, então, Matão, vai! Bora, Tomatão! matar, bora até matar. Bora até matar. Bora até matar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jereca. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jereca. E não me deixava mais dormir. Bora, bora, em cima de mim. MD, é meu culpado, aí demora, vai. E vai, e vem, e vem, agora vai. E vai, e vem. E até 5, 6, 7, bora embora. Não quero nem saber, Fabinho, hoje. Hoje eu não. Hoje não. Hoje não. Eu te falei, vem de embora. Eu não sei se é amor ou paixão. Léo Oliveira, valendo o ramo, Ultra Fênix. Aqui. Aquece logo a voz, hein, Rione. Curtindo, tá de boa! Mas ninguém pode comandar. Esse moleque, ele curte tudo que eu posto do Flamengo. Coração. É? Aí eu vou te falar. Hoje eu te encontro outra vez, dizendo que quer vir morar comigo. É? Loucura vai ser de novo. Eu não ia te matar, mentira! Mentira! Cadê a Dani, bicho? Eu não posso acreditar. Olha essa peste. Bem, depois que der onda, eu quero nem saber. Não posso te pegar. É o Michel, é? Ih, Ravan. Mentira, mentira, não posso acreditar. Eu só quero amar, me dá um beijo. É, vai, garoto! Quero te encontrar e não te vejo. Te amo e te quero. Amor com seus mistérios. Vem que eu te quero. O meu amor é você. Então prepara aí, Punk. Prepara, DJ Punk. 3, 2, 1, agora. Olha o coração, meu! Ontem eu te beijei no sonho. Quando eu tô afim é assim, viu, Sanderson? Você. Quando o Flamengo ganha, mano. Mas não vai te humilhar. Essa música aqui, viu, Dani? Sem dúvida, sempre que eu tocar o que eu ouvir, eu nunca, jamais irei deixar de lembrar de um amigo meu, o nosso eterno Mortadela. dia ele tiver, moleque, é dele essa. Essa menina que está ao meu lado. Passa um filme na cabeça aí com mortadela. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Cara, tem que ser forte nessa hora, viu? Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Não bota o fé que é ele que tá aqui. DJ Glaucinho do Passat Moral. O homem da mídia que eu me esqueci, mas vou lembrar. Jennifer! Eu disse que ia lá no VU e eles vieram. Pronto! Galera do Passat tá aqui! Pelo jeito. Vindo equipe direto de Castanhal. Ela gosta de pagode e baiana. Rapaz, e falando em Passat, olha gente, você que gosta do Búfalo, gosta do Passat, quinta-feira, dia 18, véspera do feriado, mais um encontro, que quando o bicho encontra o carro, tu sabe, né, Clauzinho? Esse negócio de assim, o que, assim, por que não? É chavada de lá, chifrada de cá e o Fábio na padrinha. DJ Fábio, esse não a padrinha. Meu amor, o Cílio sabe que a gente brinca. Dependendo de como é que eu vi o punk. Faço parte do começo do Passat, né, Jennifer? A gente tocava em Castanhal. Era na mala do carro e a gente ficava batalhando dia e noite. Pegando aqueles coro do físico, mas a gente tava lá. Acreditando, e hoje daí. Alô, Sanderson! Bora embora! Essa menina que está... Fábio vai deixar com o Rione, com o Punk. E olha pra mim. Até 5, é? Até 6. Tá me filmando. Eu acho que ela está afim. Sábado 20 de abril, pela primeira vez em São Caetano de Odivelas, o Búfalo do Marajó. A Revolução! A festa mais aguardada da cidade. O Negão vai sacudir o Complexo do Marítimo. Os primeiros 500 ingressos antecipados, no valor de R$10. Mulheres não pagam até as 23h30. Fábio F10, Rafael Cassiano, Rione e Punk estremecendo tudo. É sábado 20 de abril no Complexo do Marítimo, em São Caetano de Odivelas. A Revolução!